roupa, casa e fogão. Ô pai, vai pro seu trabalho, dá o conforto e o agasalho, não deixa faltar o pão. Terra, falta mais compreensão. Muitos viciaram em drogas, tá difícil a solução. A gente vê um crime atrás do outro, passando na televisão. Meu povão está chorando, cada vez mais lamentando esta triste situação. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do nosso programa Clube do Caipirão para todo o Brasil, hein? Vale de lágrimas com goiano e paranaense. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Seja muito bem-vindo você com toda a sua família ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com a nossa equipe, o Luquinha, Juju, Gerbásio, com toda a direção da emissora de rádio, trazendo para você os grandes sucessos da nossa canção cabocla. Vamos juntos, defendendo a nossa tradição. Clube do Caipirão. Tua decisão é o nome da moda que a gente vai ouvir com Caçula e Marinheiro. Faz um mês e 15 dias que o meu amor dos meus braços afastou. Ela jurou que me escreveria e nem ao menos uma carta me mandou. Esta saudade já não tem mais fim. Ausente dela choro e padeço. Será que ela esqueceu de mim? Ou perdeu o meu endereço? Vou te mandar outra cartinha. Vou implorar em poucas linhas. Aguardarei tua decisão. Não seja ingrata, me responda sim ou não. Faz um mês e 15 dias que o meu amor dos meus braços afastou. Ela jurou que me escreveria e nem ao menos uma carta me mandou. Esta saudade já não tem mais fim. Ausente dela choro e padeço. Será que ela esqueceu de mim? Ou perdeu o meu endereço? Vou te mandar outra cartinha. Vou implorar em poucas linhas. Aguardarei tua decisão. Não seja ingrata, me responda sim ou não. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Deus eu preciso ficar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, não precisa chorar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, eu preciso ficar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, não precisa chorar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, eu preciso ficar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, não precisa chorar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, eu preciso ficar. Vai com Deus, meu amor, vai com Deus. Vai com Deus, não precisa chorar. Clube do Caipirão. Eu vou contar uma história bem na presença de Deus. Diz que foi em Pernambuco que este fato aconteceu. Um casal tem uma filha, presente que Deus lhe deu. Passaram quase 2 anos depois que ela nasceu. Pobre mãe que tanto ama, mamentou e pôs na cama e a menina adormeceu. Já era tarde da noite e o casal se recolheu. Lá na alta madrugada a menina estremeceu. Coitadinha chorou tanto, mas ninguém não atendeu. Quase no romper do dia que sua mãe percebeu. Viram que não era manha, muitas picadas de aranha que a menina recebeu. O casal apavorado nesta hora levantou. A perninha da menina envenenada logo inchou. Foi um momento tão triste, não teve quem não chorou. Levaram ela correndo na casa de um benzedor. Chegou numa patiola, benzida toque de viola, a menina melhorou. Eles levaram a menina para benzer só 3 dias. O veneno quis matar e a viola combatia. O toque da violinha, veneno não resistia. A viola é poderosa, benzedor assim dizia. Só quem viu acreditou. A menina se salvou e ficou forte e bem sadia. Essa história foi escrita por um escritor do norte. Contra o veneno da aranha, a viola dá o corte. O seu pai disse feliz, eu sou um homem de sorte. Dei um beijo na menina e um abraço muito forte. Só você que me consola, Deus abençoe a viola que salvou você da morte. O Poder da Viola, Pardinho e Pardal, de 1980. Antes tivemos Vai com Deus, com Crioulo e Seresteiro, e A Tua Decisão, com Caçula e Marinheiro, de 1967. Raridade sertaneja é aqui no Clube do Caipirão, viu? Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. No batidão do balaio, o sucesso continua. Vamos ouvir Pagode Tubarão com João Mulato e Pardinho. O pobre veio ao mundo, tubarão também veio. Pobre veio no trote, tubarão no arreio. Isso é desde o princípio que vem deste galeio. Pobre sente o cansaço, tubarão mete o rei. Tubarão puxa a rédea, pobre estanca no freio. Tubarão chega e entra, pobre vai pra escanteio. Pobre está no pesado, tubarão no passeio. Tubarão no banquete, o pobre no custeio. O barão está seguro porque o pobre é um esteio. O pobre come a casca, tubarão o recheio. Não precisa concurso, não carece sorteio. Onde tem mordomia, tubarão está no meio. Tubarão vive frouxo com o suor alheio. Ele brulha o pobre com o seu manuseio. A desonestidade é coisa que eu odeio. Desse jeito é que eu penso, é assim que eu creio. E da fé que me rege eu jamais esnorteio. O Senhor lá do alto sabe os nossos anseios. Tubarão quando sente que o negócio está feio, ele vem de mansinho e vem fazendo rodeio. Coitadinho do pobre, vive no devaneio. Mas um dia ele cansa do falso galanteio. Vai notar que tem força, que é em vão seu receio. De boas intenções, o inferno está cheio. Clube do Caipirão. Thank you. esperado por uma linda donzela. Quero ser seu bem amado, morena cor de canela. Pro meu jardim bem cuidado, vou levar a flor mais bela pra deslumbrar do meu lado no cinema e na novela. Já estamos amarrados, sem cartório e sem capela. A grande cruz do pecado, nós dois carregamos ela. Rosto de anjo encantado, que só beleza revela. Deus desenhou com cuidado duas covinhas singelas. Tem uma de cada lado, enfeitando o rosto dela. Eu quero ser sepultado numa covinha daquelas. Já estamos amarrados, sem cartório e sem capela. A grande cruz do pecado, nós dois carregamos ela. Meus sonhos são dourados, vivo sonhando com ela. Às vezes sonho acordado com a minha Cinderela. Seus lábios açucarados quero beijar com cautela. Vão ser beijos demorados que nunca se viu na tela. Já estamos amarrados, sem cartório e sem capela. A grande cruz do pecado, nós dois carregamos ela. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Foi há milênios de anos, dos tempos imemoriais, Deus avisou que chegava no mundo as horas finais. Noé construiu a arca para salvar os animais, e cada espécie formaram vários milhões de casais. Depois de 40 dias o dilúvio silenciou, e sobre o monte Ararat foi onde a arca parou. E quando as águas baixaram, Noé os bichos soltou. Se espalharam sobre a terra e a vida recomeçou. Pra nova aurora do mundo, feliz o galo cantou. Colibri voou pra longe, o mel na flor procurou. O leão foi para a mata, no rio o sapo pulou. De novo o mundo animal, todo o planeta habitou. hoje, após muitos anos, se vê o tempo voltar. O homem mata sem dó os bichinhos que encontrar. Não tem arca de Noé pros animais se salvar. O dilúvio é o bicho homem que quer o mundo acabar. Ê, modão, hein? Eli Silva e Zé Goiano, de 2005, Dilúvio. Antes tivemos Luiz Goiano e Dircel da Viola, Linda Donzela, Bonito Sucesso do Sul Mato Grossenses e Pagode Tubarão com João Mulato e Pardinho. É o Clube do Caipirão, programa produzido especialmente pra você que gosta e aprecia a nossa moda caipira. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência cresce cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. O trio de ouro do rádio vem chegando. Conselho de amigo, lembra dessa? Estive lá em tua casa, meu amigo, para conversar contigo e não pude te encontrar. Fiquei sabendo tudo o que está se passando e saí te procurando para te aconselhar. Sei que conselho só se dá a quem nos pede, mas o caso que sucede me cortou o coração. A tua esposa ansiosa te espera e a mulher que é sincera não merece ingratidão. Os teus filhinhos quando me viram chegar vieram perguntar onde meu papai sumiu. Quando eu tentava consolar os inocentes, dos meus olhos de repente uma lágrima caiu. Fiquei tão triste e saí te procurando, indagando, indagando, consegui te encontrar. E vim trazer-te um conselho, meu amigo, ouça bem o que eu te digo, vá reconstruir teu lar. Considero santo, porém vejo com espanto o teu modo de viver. A tua casa é um ninho de tristeza, me desculpe a franqueza, pra cumprir o teu dever. Volte depressa, meu amigo, enquanto é tempo, mude logo de intento e não deixe pra mais tarde. Quem é casado deve honrar o juramento, tire do teu pensamento essa mancha de covarde. Clube do Caipirão. Chegou na cidade montado num burro de raça, animal que valia milhões, e foi dar uma volta na praça. Bem em frente de um restaurante parou pra tomar uma cachaça. Ele viu naquele ambiente uma moça grafina e ricaça. Era linda demais, parecia um anjo encantado. chegou perto dela, ele disse bastante afobado: senhorita, eu peço desculpa, por você fiquei apaixonado. Eu seria um homem feliz se eu fosse o seu namorado. Falou pro caipira: o senhor está muito enganado. Eu sou filha de gente de classe, tenho muito dinheiro guardado. E você é um caboclo da roça, vive sujo, sempre maltrajado. Para mim o senhor nunca passa, e um simples caipira atrasado. Eu peço desculpa, sou caipira e nunca estudei. Trabalhando com fé e coragem, minha grande fortuna ganhei. Tenho 4 fazendas em Minas, muitos burros também já mancei. Mas um coice igual da senhora, francamente eu nunca levei. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Por causa do teu amor, quantas loucuras eu fiz. Meus prantos são testemunhas do quanto eu sou infeliz. E dei o melhor que eu tinha, nem assim você me quis. Fui um tolo em sua mão, achei que o seu coração fosse me fazer feliz. De tudo aquilo que eu dei, ganhei em troca a maldade, com desprezo e arrogância, que piso sem piedade. Meus planos deixou jogados nos arquivos da saudade. E minha dor ninguém tira, pois me amaste de mentira, só eu te amei de verdade. Tristeza, procurei seu ombro amigo, mas somente indiferença foi o que achei contigo. Seu descaso e covardia, esquecer eu não consigo. Foram poucas alegrias, mas muitas patifarias que tu fizestes comigo. Não sinta pena de mim, nem queira voltar atrás. Não quero ouvir os seus passos, preciso de amor e paz. Continue prepotente e não me aceite jamais. Mesmo que eu nunca te esqueça, por favor desapareça e não não volte nunca mais. É modão, hein? Lourito e Loreto, Esquecer Eu Não Consigo. Antes tivemos Nestor e Nestorzinho, o Caipira e o Granfino, e Conselho de Amigo, clássico caipira com Nenete, Dorim, Nardelli, o Trio de Ouro do Rádio, gravação de 1961. Clube do Caipirão é tradição caipira. Mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook, Clube do Caipirão. Para ficar por dentro do nosso mundão caboclo, www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal, clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Agora chega um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Geraldinho Nogueira. O Geraldinho de Goiás e o Causo do Carro de Boi. Agora, no Clube do Caipirão, Humor Caipira. O carro gemeu doído na subida do espigão. Boi chitado tá sentido, com a venta quase no chão. Candeeiro, acorde a guia, não deixe esse boi pastar. Carreiro tá com saudade, tá com pressa de chegar. É, esses cocão tão precisando de uma graxa aí. Vai, né? Tá meio seco, né? Ah, vai, e você, quando das negócios de carreiro... Eu não, mas dois, é, vai. Eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô. Eu já sofri demais aqui nessas estradas de Goiás, menino. Buscando sale, arame, um tal roncador que tem pra colar. Descia pra aqui afora, ia pra Goiás velho. Eu já sofri demais, menino. Mas aí o velho já estava muito antigo, já fraco, foi logo ele largou daquilo, vendeu a tenda. Eu falhei uns tempos. Aí passado eu já estava um capial já mais forte. Eu fui trabalhar para um velho lá no Matafeu, um tal Bastião Miguel velho. Ele é essa, um velho arrepiado também, mal com um diabo bruto. Mas ele já estava velho demais, essa mola do joelho dele, ela tinha secado aquela graxa, ele andava com a perna meia dura. Aí eu cheguei lá um dia cedo para trabalhar para ele. Ele tinha um sistema de prosear com a gente, com o dedo mindinho no canto da boca. Quando ele saiu lá, que eu lá ia chegando, ele saiu. Eu cheguei e falei, benção, Bastião, é sempre. Ele não falava, Deus te abençoe, não, sempre, eu não sei o que que é isso. Aí, ele já, hoje é pra você mais uma força e tirar a lenha da roça com o papadé. Aí, eu já virei pra trás, nós reunimos os bois, marremos no carro e o mau menino dele saiu. Era pra tirar duas carradas lá pro espigão, despejar e nas três levar o carro cheio. Nós já tínhamos tirado a primeira carrada, despejamos lá, quando nós encostou o carro lá na roça, na outra monte de lenha, ele chegou lá montado numa mula velha que ele tinha, Chegou a pior da mula, amarrou ela num toco lá e veio com aquelas pernas duras, pezão inchado. Aí falou, eu vou ajudar o Geradinho que a força é bem fraca. E subiu lá no carro e eu fui dando madeira pra ele, fui dando. Quando deu do meio do parriba, eu dei num pau muito pesado lá no monte de lenha. Mexi com ele, vi que ele estava muito pesado. Eu falei pra ele, ó, seu Bastião, esse pau não é lá, é dele. E lá e coisa. Não, ele tinha de ir. Rapaz, eu não velei no pé desse pai, fui esfregando ele pro rodeio do carro arriba, fui inchando, fui indo, até que eu pus ele em riba do rodeio do carro, e ele também engarrou e rumou. Aí acabou de encher, ele desceu, eu passei pra ali, o menino dele mandou. Quando chegou lá no lugar que era para despejar, ele vinha atrás do carro, ele tornou a piada da mula, amarrou ela lá num pauzinho e veio e travei. Eu vou ajudar o Geradinho que eu rede baixo. E subiu e foi lá para frente, eu fiquei cá atrás. Estamos jogando madeira, estamos jogando. Quando chegou nesse pau que eu queria largar, era um pau comprido, foi pesado para danar. Quando nós levou ele aqui para jogar ele por riba dos fueiros, eu fiquei esperando ele. Quando ele falou, vá, eu mandei. Ele falou, vai, não julgou, rapaz. Menino, olha. Quando o pau bateu a ponta no chão lá, deu um coxo no subaco dele, virou ele de costa em riba de um boi de coice, um boi azogado. Tinha um pau terrinho assim de parede, o boi tirou um coelho para riba, passou ele por riba desse pauzinho, soitou com ele longe no meio do cerrado, ele caiu de ponta lá. Quando eu vi que ele esparramou lá no meio do cerrado, e ele era mal demais e bruto mesmo, e ele com um macaco de 38 na Isso. cintura. Eu vi que ele espraiou lá e eu ainda fiquei me nasei. Deus ajuda que ele acaba de morrer. Eu tô... Eu pensei que ele ia melhorar, ia me matar, porque ele era ruim. Eu fiquei olhando animado que ele ia morrer. Quando eu vi ele mexeu com a perna, eu me disse, mais vai aprumar e vai me matar. Aí eu pensei, mãe, eu vou ver se eu dou conta de morrer em ano e ele melhorar, porque... E eu não sinto a dor da bala. Aí eu deitei de bruxo dentro do carro e parei o fogo. Falei, agora eu morro mesmo, não tomo fogo, quero ver. Quando não dava mais, eu ia soltando de pouquinho assim e olhando nele. E ele mexendo, foi mexendo, manejar, ele melhora e a pipoca levanta. Tornava a juntar, mas agora eu morro mesmo. Foi, eu luitei até desacuçoar e não dei conta de morrer, rapaz. Quando eu vi, ele sentou, meio zonzo, demorou ali um pouquinho, tremendo, e levantou tonto com aquele trem esquisito, e tinha um buruçuzinho novo assim perto, com a foiona grande, ele caminhou para a banda desse emburuçuzinho lá, eu ainda pensando, o que será que ele quer? Ele arrancou uma foiona daquela, e dobrou ela, fez um copo da foi e arrancou a ferramenta de mijar e encheu aquilo de urina. E mandou aquela foiada de urina, e eu ainda pensando, ele vai acabar de beber a urina e a pipoca levanta. Bebeu. E ele era cheirador de pó, só os bigodes dele dentro da boca virou uma breieira de pó e virou uma aruvai de urina naquilo. Aí ele tirou um trapo da gibeira, enxugou aquele aruvai dos bigodes. Eu manei, é agora. E eu fiquei esperando. Aí ele olhou em mim, com aqueles olhos brinados. Então, bom, Geradinho, não tem culpa, não. Foi o bebê que falei, vá. Aí eu tomei fogo ligeiro pra descontar aquilo lá atrás e fiquei pensando, se eu tivesse dado conta de morrer, eu tinha perdido o trabalho. Humor caipira. é o Geraldinho Nogueira com Hamilton Carneiro num trecho do show Trova, Prosa e Viola, cantando o caos do carro de boi no humor caipira aqui do Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso, por isso vamos ouvir Rolinha Cabocla com Campanha e Cuiabano. Que tarde eu bordo da roça e descarrego os cargueiros, eu sorto a tropa no pasto, prendo o baião no poteiro, boto milho pras galinhas, boto milho no mangueiro, aparto todo o meu gado. Eu volto pra descansar, é na soleira da porta que eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me entretendo, vendo as rolinhas voltar, pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Esse bando de rolinha, só uma não quer ficar. É uma rolinha arisca que muito me faz esperar. Esta rolinha que eu digo é a derradeira a passar, deixando o ninho já feito pra outro ninho e pousar. Essa rolinha cabocla que passa pro meu caminho, quem sabe que neste rancho vive um caboclo sozinho. Se tu, rolinha, quiseres, eu te darei meus carinhos. Um é pouco e dois é bom pra viver dentro de um ninho. Se tu, rolinha marvada, soubesse a vida cruel, eu vivo só neste rancho, sem carinho de mulher. Rolinha em forma de gente passa pro meu sertão, hás de cair no meu laço, que eu fiz no meu coração. Clube do Caipirão. Cidade, sentindo saudade, suspira demais, lamenta o momento de sua partida, da terra querida de seus ancestrais. Deixou o seu rancho no pé da colina, a água da mina da cor de cristal. Trocou o seu mundo de bela paisagem pela falsa imagem de uma capital. O filho caçula bastante mudado, buscando o passado, lhe pede lição. Papai, me ajude a fazer um trabalho que fale da roça do nosso sertão. Escreva as delícias do cheiro do mar, o manso regato, as belas manhãs. Os raios de sol se apagando distante, o canto marcante de um belo chanchão. escreva pra mim uma roça de milho, o macho, o tordilho e o gado no coxo. A linda cabocla sem usar pintura, tão bela, tão pura, qual flor de perroxo. Me fale dos campos e da liberdade, que aqui na cidade a gente não tem. Papai, eu lhe digo com muito prazer, me orgulho de ser um caipira também. O pobre matuto abraça seu filho, os olhos com brilho e ar sonhador. Seus modos revelam doída lembrança do tempo da infância no seu interior. O filho, porém, nem sequer desconfia o quanto judia do seu velho pai. Fazer com que ele reviva na mente o tempo ausente que não volta mais. Clube do Caipirão. Primeiro lugar em todo lugar. Porque lá tem a morena, dona do meu coração. Eu vou embora dessa cidade, vou procurar a minha felicidade. Sou amoroso, confesso minha verdade, longe dessa caboclinha eu me acabo de saudade. Trabalhar de carreiro na fazenda do Baixão, deixando a cidade, vou morar lá no sertão. Quero viver cheio de satisfação, porque lá tem a morena, dona do meu coração. Saio da cama de madrugada, no velho carro parei a minha boiada. Toco em seguida pela estrada empoeirada, o amor é que me obriga, eu vou pra qualquer parada. Vou trabalhar de carreiro na fazenda do Baixão, deixando a cidade, vou morar lá no porque lá tem a morena, dona do meu coração. Ouvi meu gado cantar baixinho, cortando grama pelas curvas do caminho. Deitar meu voto alegre pro meu ranchinho, cai a noite e eu tô perto de quem me passa carinho. Ê, modão, hein? Carreiro do Baixão com Lourenço e Lourival, comecinho da carreira, 1969. Antes tivemos Família do Interior com Dino Franco e Moraí e Campanha Cuiabano, Rolinha Cabocla. É o Clube do Caipirão selecionando as canções que o povo gosta de ouvir. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Mais uma pausa, não sai daí, que tem muita moda pra gente ouvir. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. aqui no Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir agora de 1980, Zé Fortuna e Pitangueira, Chuva na Serra. Chuva na serra como cortinas caindo, qual um véu do céu vestindo, o chão de rara beleza. Chão que parece uma noiva de verdade, casando com o sol da tarde, no altar da natureza. A enxurrada correndo pelos caminhos, a orquestra de passarinhos festejam esta união. Terra molhada e o beijo do sol poente vai despertar as sementes que dormem dentro do chão. Chuva na serra, linda noiva do sertão, case com o sol pra nascer desta união. Os campos verdes e os botões dos roseirais, milhões de flores branqueando os cafezais. Milhões de flores branqueando os cafezais. Na serra despencando-se do espaço, estende seus longos braços pra cumprimentar a terra. A grande festa que a paisagem verdejante oferece a visitante, a risonha primavera. Até parece o lençol da cordilheira na mensagem alviçareira que Deus enviou sorrindo. Depois da chuva canta alegre o acauã, na certeza que amanhã o sertão será mais lindo. Chuva na serra, linda noiva do sertão, case com o sol pra nascer desta união. Os campos verdes e os botões nos roseirais, milhões de flores branqueando os cafezais. Milhões de flores branqueando os cafezais. Milhões de flores branqueando os cafezais. Milhões de flores. Clube do Caipirão. Que seria dos meus dias se não fosse o teu carinho? Se não fosse o teu carinho, se não fosse o teu carinho, e o brilho dos teus olhos ilumina o meu caminho, ilumina o meu caminho, ilumina o meu caminho. Queira Deus ouvir as preces que eu faço com fervor, pois serei muito feliz, tão feliz, oh meu amor. Que seria dos meus dias se não fosse o teu carinho? Se não fosse o teu carinho, se não fosse o teu carinho, e o brilho dos teus olhos ilumina o meu caminho, ilumina o meu caminho, ilumina

modão cabeceira, conquistando a ti, Pedro Bento e Zé da Estrada, os amantes da rancheira. Antes tivemos os trovadores do Brasil, Tibagi Miltinho, com o sucesso Que Seria, e Chuva na Serra, com os maracanãs Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, no último disco da dupla Zé Fortuna e Pitangueira. Clube do Caipirão é tradição caipira. O Luquinha faz sinal que tem moda no jeito, então vamos ouvir Berrante do Amor com Moreno e Moreninho. Pelo estado de Mato Grosso, aonde ele chegava, era grande o alvoroço. Na fazenda que ele posava, a namorada ele deixava. No outro dia, na despedida, o seu berrante ele repicava. No outro dia, na despedida, o seu berrante ele repicava. Ia caminhando com o seu berrante na mão, parava numa encruzilhada pra fazer sua oração. Chamava no seu berrante o nome de cada mata, repicando o seu berrante, falando com a boiada. Repicando o seu berrante, falando com a boiada. Porque nele ninguém tocava, por isso era conhecido no lugar que ele chegava. Ele dava um repicado, todo mundo já conhecia. Nessa hora sua amada lá na janela saía. Nessa hora sua amada lá na janela saía. Conversando com sua bela, ele fazia posada pra sair no outro dia, tocando sua boiada. Com o coração aberto, ele dava a despedida. Com seu berrante misterioso, fazia sua partida. Com seu berrante misterioso, fazia sua partida. Clube do Caipirão. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Quem implora por seu carinho só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou,

Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. No jeito, rei da exposição com Taviano e Tavares. Sorte a moda, Luquinha. Sobre as margens da Belém, Brasília, defrontando com uma cidade, existia um grande restaurante, pioneiro por antiguidade. Era ali bastante frequentado por pessoas da localidade. Os ricaços com suas madames naquele ambiente sentia vontade. Desprezava o freguês passageiro, porque o traje de um estradeiro é vergonha para a sociedade. Uma tarde chegou um viajante com poeira por cima da gola, ocupando uma mesa num canto, e no chão colocou uma sacola. Garçonete lhe trouxe um surtido, mas pediu para logo ir embora. Veio o dono e também foi dizendo, até pra fazer caridade tem hora. A comida não lhe custa nada, mas lhe peço, meu bom camarada, pegue o prato e sai lá pra fora. Disse o moço para a garçonete, pois não sabe do sangue que puxo. Sou paulista e moro distante, mas por isso não pense que murcho. A mulher quando é mal criada, acostumo a chamar de bucho. Sendo feia e bem educada, eu deixo bonita à custa de luxo. Quando é feia e se põe superior, é uma caça que não tem valor. Não compensa queimar um cartucho. O senhor considera ser rico pelo grande estabelecimento, mas eu compro de portas fechadas, pago à vista sobre os documentos. Veja lá quanto vale isso tudo, vou mostrar que a palavra eu sustento. Se alguém estiver duvidando, e no caso pensando que é convencimento, pelos bancos que sou cadastrado, eu lhe pago com cheque visado, do que faço o menor movimento. O meu ramo exclusivo é gado, compro e vendo em grande seleção. Também tenho diversas fazendas e trabalho com reprodução. O mais lindo gado do Brasil, lhe garanto que está em minhas mãos. Se quiser me encontrar em Barretos, faça uma visita na festa do peão. O importante é guardar na lembrança, pois pergunte até pras crianças, pelo rei da exposição. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Minha gente, dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraibano. Eu gosto daquela terra, mas sou piracicabano. Thank you. minha procura de amigos, amigos quero encontrar. Eu quero deixar saudade, saudade quero levar. Só cantando modas boas, alegrei o chão baiano. Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Esteio que não cai, jogador que ninguém vence. É assim que eu comparo o povo paranaense. Estado do ouro verde, cheguei alegre cantando. Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabano. Estado de Goiás, belezas não tem igual. Onde está nossa Brasília, a capital federal? Fecho com chave de ouro, despedindo dos goianos. Meu povo pode contar com este piracicabano. Clube do Caipirão. Quando eu era criança, meu velho avô me contava que bem antes de Noé todos os animais falavam. E na lenda que ele ouvia friamente acreditava. Veio um colono matuto que na roça lá morava, o cavalo e um porco esse roceiro criava. A cocheira do cavalo era perto do chiqueiro, e o porco observava que todo dia o roceiro vinha buscar o cavalo pra trabalhar o dia inteiro. Só voltava de tardinha pra dormir no cativeiro. O porco não trabalhava e vivia bem faceiro. Mas o porco certo dia do cavalo teve dó e falou para o cavalo: vou tirá-lo da pior, porque nesse batidão logo você vira pó. Você preste atenção, vou falar uma vez só, no patrão e no trabalho vou te ensinar a dar o nó. Disse o porco ao cavalo, se achando inteligente: quando o patrão amanhã aparecer na sua frente, você vai cair no chão e fingir que está doente. Procure virar os olhos para ser bem convincente. Você vai ganhar o dia sem trabalhar no sol quente. Cavalo estava cansado e ao porco deu razão. No outro dia bem cedo deu o golpe no patrão. Caiu dentro da cocheira e rolava pelo chão. Roceiro desesperado dispensou o garanhão. O porco disse ao cavalo: trabalhar é ilusão. O cavalo satisfeito ao porco agradeceu. Hoje vou ficar na sombra, foi o que pedi a Deus. Obrigado, porco amigo, do presente que me deu. De repente no chiqueiro o roceiro apareceu, foi dizendo para o porco: hoje chegou o dia seu. está doente e precisa repousar. Hoje ele no roçado não aguenta trabalhar. Como vou ficar em casa, resolvi antecipar. Para não perder o dia e à toa não ficar, coloquei água no fogo e você eu vou matar. Porco começou a chorar e gritou por salvação. Fui ajudar o cavalo, veja minha situação. O cavalo muito triste deu a sua opinião. A natureza é perfeita, aprendi uma lição. Que os animais da terra vêm aqui cumprir missão. O Cavalo e o Porco, Pião Brasil e Valentinho. Antes tivemos Sou Piracicabano com Ronaldo Viola e João Carvalho, composição do Donizete Santos, e Rei da Exposição com Taviano e Tavares de 1982. É o Clube do Caipirão para todo o Brasil, defendendo a nossa tradição caipira. Defendendo a tradição. Programa Clube do Caipirão. Opa, muito obrigado a você, amigo, você, companheira, que nos ouve pela internet, pelas ondas do rádio, no carro, em casa, no trabalho. Em nome da nossa equipe, eu lhe agradeço por deixar o Clube do Caipirão fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Por isso, o nosso programa é mais que sucesso, é tradição. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Chega a madrugada, eu pensando nela, bate o desespero de saudade dela. Entre um gole e outro, acendo um cigarro. Meu Deus, como é triste viver separado. Ando pela casa de um lado pro outro, sinto seu perfume me deixando louco. Numa peça de roupa jogada num canto, com saudade dela afogo em meu pranto. E nesta hora bate um desespero, o sonho lindo vira pesadelo. Já não tenho mais no meu coração a mulher que amo. Meu Deus, como é triste a dor da solidão, machuca demais meu pobre coração. Se ela não voltar, juro pra mim mesmo, morro de paixão. Chega a madrugada, eu pensando nela, bate o desespero de saudade dela. Entre um gole e outro, acendo um cigarro. Meu Deus, como é triste viver separado. Ando pela casa de um lado pro outro, sinto seu perfume me deixando louco. Numa peça de roupa jogada num canto, com saudade dela afogo em meu pranto. E nesta hora bate um desespero, o sonho lindo vira pesadelo. Já não tenho mais no meu coração a mulher que amo. Meu Deus, como é triste a dor da solidão, machuca demais meu pobre coração. Se ela não voltar, juro pra mim mesmo, morro de paixão. Se ela não voltar, juro pra mim mesmo, morro de paixão. Aqui é uma moda na sequência da outra. Vamos para mais um intervalo? Não sai daí que é rapidinho. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Música. estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. A saudade bateu forte no meu peito apaixonado. Eu fiquei desesperado e escrevi esta canção. Se existisse magia pra viajar em um segundo, eu ganharia o mundo pra matar a solidão. Meu amor está distante, eu aqui amargurado. Viver assim separados, nossas vidas não convêm. Quem eu amo está tão longe, reclamando meu agrado. E aqui por outro lado estou sofrendo também. Preciso do teu encanto, meu amor a ti pertence. Princesa de Campo Grande, linda flor mato-grossense. Preciso do teu encanto, meu amor a ti pertence. Morena de Campo Grande, linda flor mato-grossense. Quem ama não vê distância, deseja em curta viagem. Amanhã compro passagem, vou rever lindo esplendor. Quero chegar de mansinho no romper da madrugada, vendo as flores orvalhadas enfeitando nosso amor. Enquanto cai o sereno, molhando campos e matas, faço minha serenata em frente sua janela. E depois de um longo beijo pra matar minha ansiedade, o meu mundo de saudade chega ao fim nos braços dela. Preciso do teu encanto, meu amor a ti pertence. Princesa de Campo Grande, linda flor mato-grossense. Preciso do teu encanto, meu amor a ti pertence. Morena de Campo Grande, linda flor mato-grossense. Rápido, Luquinha, senão não dá tempo. Vamos que vamos. Ato de bravura, Tião Carreiro e Pardinho. Caipirão. Estou numa guerra quente, subindo a temperatura. Uma mulher e dois homens, a parada vai ser dura. Os dois doentes por ela, é um só que vai ter cura. Eu jogo a casca no fogo, ponho o ovo na gordura. Pela mulher que eu amo, todo o meu sangue derramo. Não entrego a rapadura. Eu jurei que ela é minha e não quebra minha jura. Se eu perder essa parada, troco até de assinatura. Por este amor tão forte, eu faço qualquer loucura. Eu tenho Schmidt ou Edson, tanto corta como fura. Com ele eu abro ala, na hora que eu mando bala, eu clareio a noite escura. A menina vive presa, está muito bem segura. Debaixo de sete chaves, segredo na fechadura. Tem uma guarda severa para lhe dar cobertura. Só tem guardas escolhido, 2,10 metros de alturas. Vou vencer essa batalha, a menina é a medalha pro meu ato de bravura. Eu roubei essa menina, meu anjinho de candura. Da cabeça até os pés, ela só tem formosura. Hoje eu digo para ela, apertando na cintura. Meu bem, escapei com vida, sem cair na sepultura. Confesso de coração, minha vida era um limão. Agora virou doçura. Eu comprei uma casinha, só falta passar a escritura. Está no tijolo à vista, sem reboque, sem pintura. Mas dentro tem uma joia que muita gente procura. Para mim caiu do céu esta linda criatura. Minha casinha modesta não é um castelo em festa, mas tem amor com fartura. Clube do Caipirão. Em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causa surpresa. Muitos já me perguntaram o motivo por que foi. Eu, sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Respondi, foi com um carro nas estradas a rodar, que meu pai ganhou dinheiro pra mim poder estudar. Enquanto ele carreava, passando dificuldade, as lições eu devorava lá nos bancos da faculdade. Duas vidas, existe comparação. Hoje eu seguro a caneta como se fosse um ferrão. Nos riscos de minha escrita, sobre as folhas rabiscadas, eu vejo os rastros que os bois deixavam pelas estradas. Fechando os olhos parece que vejo estradas sem fim e um velho carro de boi cantando dentro de mim. Em meus ouvidos ficaram o gemido de um cocão e o grito de um carreiro ecoando no grotão. As mãos macias, eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos calejadas no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia naquelas manhãs de inverno eram pingos de meu pranto nas folhas do meu caderno. Meu pai deixou esta terra, mas cumpriu sua missão. Carreando ele colocou um diploma em minhas mãos. Por isso guardo esse carro com carinho e muito amor. É lembrança do carreiro que de mim fez um doutor. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Montado a cavalo, cortando escadão, assim é a vida.